no meu sertão. Que saudade das serestas com a viola na mão. Lembro dos fins de semana do namoro no portão. Meu diploma vem da roça dentro do meu coração. Sou doutor com minha enxada quando vou lavrar o chão. Sou doutor com meu arado semeando a plantação. Sou matuto de verdade, sou doutor com a amizade, sou caboclo do pedras, é só lembranças, cidadão. Não tem mugido de boa, nem o grito do peão. Pra comer coisas da roça, o arrozinho com feijão, tudo tão contaminado, cheio de poluição. Sou doutor com a minha enxada, quando vou lavrar. Sou doutor com meu arado, semeando a plantação. Sou matuto de verdade, sou doutor com a amizade, sou caboclo do sertão. Sou doutor com a minha enxada, quando vou lavrar o chão. Sou doutor com meu arado, semeando a plantação. Sou matuto de verdade, sou doutor da amizade, sou caboclo do sertão.